Santana 6141, no chama Torre de Salvador em 198, decimal 95. 395, 6141. Está operacional em toda extensão, Gol 1255. Ok, obrigado. Torre de Salvador, Oceaner 6141, na final do dia de Essex Ray. Oceaner 6141, continua a aproximação à base de pista 10 livre, aeronave que precede Boeing da Gol, presta a cruzar o eixo da pista auxiliar. É, 6141. Quenegal no 014, reduza para 2209. Prossegue via 2000, está reduzindo 6220. Cinco no solo 28, liberar via taxi Foxtrot, chame solo Salvador no 21 no decimal 9. 21 no 9, eu liberar na Foxtrot, eu dou 1255. Né, 6141, no ponto autorizado, pistão no 0, vento 130, 0 grau, 079. Livre, ponto no 0, Chinelo 6141. Tarde, o Xenema 315. Acione a identificação, prossiga. Autorizado, vá direto ao toque, vai interceptar a chegada MAN, prossiga via chegada para 3210, que é legal no 014. Oi, Alex, 3144. O 3144 chama a Torre, Salvador, em 198, decimal 95. 1895, obrigado, uma boa tarde, 3144. 62000 autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. A reporte está estabilizado, 6226. Leão 41, no solo 30, liberar VTC Foxtrot, chame solo Salvador no 21, decimal 9. Leão Foxtrot, após o decimal 9, Leão Salvador, uma boa tarde, é o 3144, está estabilizado e ele é pistão no 0. Então 3144, boa tarde, avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 140 graus, 89. Livre pouso, pistão no 0, está 3144. controle Salvador, boa tarde, Xanel 6320, acione da Mike. Boa tarde, Xanel 6320, acione identificação, terça via, chegada por Mediúno para nível 050, QNH 1014. Descendo via até o 050, Xanel 6320. Estabilizado, Oceané 6226. Oceané 6226, chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 895, 6226. Boa tarde, Oceané 6226. Oceané 6226, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 014. No 4-4, no solo 3-4, liberar via eco, chame solo Salvador no 2-1, no decimal 9. 2-1-9, boa. Torre, Papa Romeu, acho que é mais quente, vai dar boa. Direcionamento, reporte táxi, Papa Romeu, acho que é mais quente. Oceaner 6226, ponto autorizado, pistão no 0, vento 140 graus 089. Quente de repouso para Oceaner 6226. Lador, autorizo 2788, vai direto pela costa. Prima, azul 2788. 2788, solicita voar direto pela Afonso. A gente foi para o Paulo Afonso, azul 2788. Direto pela Afonso, 2788. É 6226, no solo 36, liberar via taxi 6 Foxtrot, chame solo Salvador no 21 no decimal 9. 219, 6226. posição no zero, reporte estabilizado no localizador. 2000, autoridade LS X-Ray para 1-0, reportamento estabilizado, Rocha 63, pelo Papão Romeu, ótica Mike Yang, que é autorizado o táxi, reporte para ingresso, pistão no 7. Só para ingresso no 7, ok. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, autorizado ingresso, decolagem, pistão no 7, vento 150 graus, 10 nós. Autorizado ingresso e decolagem para o Yankee. Zero de Sofia, chegada para 2000 pés, quer andar no 0 no 4. Chegada via, 2000 pés, 0 no 4. Romeu Oscar Mike Yankee, decolado aos 4-1, no chame controle Salvador, no 20, décima 8, bom. 1-208, chamará, Yankee. 828, chama centro Recife, 125, decimal 45, a terra 126, decimal 85. 2788, chamando Recife, 12545, alternando 12685, 2788. Comprou de Manati, mil pés. Gente, prossiga visual, direto Manati, reporte afastado 20 milhas de Salvador, Oscar, Mike Yankee. Reportará na 20ª Yankee. ILS X-Ray 1-0, Xané 6315. Xané 6315, chama a torre, Salvador em 1-2-1-9-5. Chamaremos, obrigado. Salvador, uma boa tarde, Xané 6315, duas filhas para o marcador externo. Xané 6315, boa tarde, ponto autorizado, pistão 0, vento 1-5-0 graus 8-9. Panema 320, autorizado final, ILS X-Ray, pista 1-0, reposto estabilizado no localizador. Autorizado, X-Ray vai reportar, Boa tarde, é o pastor 32, ponto de espera, dá 1-0 próprio. 32, mantém o ponto de espera. Pode esperar, pode Afirmativa, azul 4422, adicione identificação, prossiga via chegada por médio 1 para 2000 pés, QNH 1-0-1-4. 1-0-1-4, chegada de 2000 pés, só que você executar o procedimento RNAS, desculpa, IMS, na 1-0. Inicialmente, na chegada para o nível 050, aguardando o procedimento ILS UISC, azul 4422. Decimal 9-5. 8-9-5. Salvador, Xanero 6320. Oceano 6320, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 4. Guardando, Oceano 6320. Via 315 no solo 47, a liberar via TFA Foxtrot, chame solo Salvador no 21, decimal 9. Vou liberar no Fox 219, obrigado, boa tarde, estamos com bem. Identifique, foi direto à posição Bomed para a chegada Bomed 1. Gente, direto Bomed, está no portel de descida. Desça ao nível 060. 060, gente. Azul 4422, foi direto à posição Tuna. Direto para Tuna, seria possível o 369, se é possível que você autorizado o 366. Gente, 3-2, autorizado a Niagara, mantém pistão 0. Ali mantém, pistão 0, passou 3-2. Janeiro 6320, reporta 4 ou 6 urubus aqui na pista. 6320, confirme. Reporta urubus na pista. Janeiro 6320. Colidiu, mas são um bando de urubus aqui na pista. Colidiu, grato. Apenas confirmando urubu na pista. Afirmativo, na pista. Gente. Puxando R6320 no solo 50, liberando, ingressando na Alfa, chame solo Salvador no 21, decimal 9. 219, 63. Pastor 3-2, já mantém a cabeceira 1-0, aguardando para decolar, gente. Estamos aguardando a verificação da inspeção da pista 1-0, aguarde autorização para decolar. Vou estar aguardando a autorização, pastor. Reduza para 220 nós. 220 nós, reduzindo para 2008. Azul 4422, reduza para 220 nós. Reduzindo 220 nós, 4. informo que a pista 1-0 está impraticável devido à colisão com o pássaro. Estamos aguardando a vistoria da Infraero. Então teremos aproximadamente 10 minutos de impraticabilidade. A redução é para atraso. Terra, então, na posição terra 368, azul 062. Caso seja necessário, a espera será no 366, azul 4422, em curvas pela esquerda. É o número 2 na aproximação. Sob vetoração, curva à esquerda, voe na proa 360. O 2008 reduza para 200 nós, tráfego posição de 12 horas, 8 milhas, rumo nordeste, passando no 50, em descida para o 050. O Embraer 190, é o tráfego que o Brasil cede na aproximação. Azul 4422, lista para 2510, ajuste de altímetro no 0 no 4. 2014, desce agora para 2500. O 2008, direita, proa 040. Direita 040, 2008. 2008 tem como limite a radial 280 de Salvador. Desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro 1014. Limite a radial 280 de Salvador, 4.104, voo 2008. Azul 4422, pista encontra-se praticável no momento. Autorizado a final do ILS Whisky, descendo para 2.800 pés, ajuste 1-0 no 4, reporte estabilizado na final do mês. Sente autorizado o procedimento do ILS Whisky, será estabilizado descendo para 2.514 e o azul 4422. Pastor 32, decolar 256, chame controle Salvador 120, décima 8, bom voo. Controle Salvador 208, pastor 32, grato. Bom dia. Bom dia. Controle Salvador, boa tarde, pastor 32, desceu da saída Conte. Pastor 32, contato radar, suba ao nível 090, saída Conde. 090, saída Conde. C008, direita proa 075. Para o localizador, desça para 3 mil pés e ajuste no 014. 7 proa 075, para o lote, desça para 3 mil, ou 2008. Está abandonando as imediações de Gura, para não ter confiança em sobrevoo Mike Vitor Alfa. Tente Mike Vitor Alfa. Para 2000, vai repassar estabilizado, gol 2008. Azul 4422, chame em torno 18, decimal 95. 1895, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde. Azul 4422. Continua em aproximação, aguarda a autorização de pouso. Sente, prossegue e aguarda o 4422. Torre, boa tarde, 3805, ponto de espera da 10, está pronto. 3805, mantém ponto de espera. Mandei o ponto de espera da 3805. Flight Control, check flight instrument. Livre pouso 4422. Alto Rio Azul 4422, reporta Bande Urubus a 3.5 milhas da FCR. Cliente Azul 4422. Porto Seco Pirajá, Mike Federal. Torre Salvador, e a Golpiosca alinhada e pronta na 107. Me chamou Antônio? E a Golpiosca alinhada e pronta na 107. Gente, mantém a posição, informa a aeronave aproximando o sinal no zero, uma milha do externo. Mantendo a posição, e a Golpiosca. Libera direito, chame solo em 1219. 219. Boa tarde, Gol 2001. Gol 2008, tráfego avistado, QNH 1093, autorizado pouso, piso 10, vento 120 graus, 09 noite. Ciente, confirmando 1013. Sim, 1013. Certo. Tá livre o pouso, Gol 2008. A 3805, visual com bug 737, final 90. Totalmente visual, tá 3805. A gente tá 3805, após o pouso da aeronave, autorizado alinhar e manter 10. Após a análise do mesmo, tá autorizado alinhar e manter na 10, 3805. Passando a vertical da estação Pirajá, vai para sobrevoar no bairro de Castelo Branco sem interferir, Mike Federal. Sente, Mike Federal. Controle Salvador, boa tarde, gestão 3154, cruzando 190, informação mais. Boa tarde, 3154, identifique. Chegada do MED 1, voe direto posição Duna, desça para o 050. Direto Duna, desça para o 50, certo, 3154. 008, solo 07, libere direito, chame solo em 121, decimal 9. 319, gol 2008. Pente, mantenha a posição, aguardando para decolagem. Mantenha a posição, Sierra Golfiosa. 05 autorizado, decolar 1-0, vento 1-4-0, grau 0-4-1. Chaves que informam Airbus 320 decolando a pista 1-0, já será autorizada a decolagem, mantenha a posição. A confiança que tem condições de, após a decolagem, cruzar o aeródromo sobre o ponto médio da pista 1-0? Afirmo, Sierra Golfiosa. Gente, Sierra Golfiosa autorizado a decolar 1-7, vento 1-30 graus, 0-8-9. Autorizada, Sierra Golfiosa, posição 1-7, para decolar. A 3805 decolou ao 09, chama controle 119, posição 120, decimal 8, bom voo. 3805, suba ao 340, saída São Bruno, transição Mótiva, contato radar na decolagem. Eu acho que decolou aos 1-0, autorizado o cruzamento do campo sobre o ponto médio da pista 1-0, reporte livrando o eixo 1-0-2-8. Autorizado o cruzamento do campo no ponto médio do eixo 1-0-2-8, reportarei livrando, Serra Golfiosa. Controle Salvador, boa tarde, agora 964, tem que chamar, que vai passar 200, descida. 964, identifique chegada do Médio 1, voa direto posição Duna, desça para o nível 060. Identificou, direto Duna da presente, desce para o 060. Do eixo 1028, Serra Golfiosca. Tem Serra Golfiosca, vou ir na proa do pedágio e chame o controle em 120 decimal 8, bom voo. Proa do pedágio, controle em 120 decimal 8, Serra Golfiosca. Golfiosca, decolada da pista 17, com proa do corredor forte, estou na sua escuta. Serra Golfiosca, vai se afastar até quantas milhas? 20 milhas. Gente, reposta 20 milhas. Reportarei 20 milhas, Serra Golfiosa. Mike, quem é que prossiga? Quem é que reposta através da Vera Cruz? boa tarde, 3760, passo 90 para o município, já. Sete meia zero, identifique e desça para o nível 120. Identificou, desce o nível de voo 120, 3760. Sete meia zero, aguardo o cancelamento do voo IFR. Desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro no 0, no 3, autorizado ILS, XA, reporte estabilizado no final. 2.013 agora, autorizado ILS, XA, chama estabilizado no final, até 3.154. Para 4.000 pés, ajuste no 0 ou no 3, é padrão. Abaixo de 4.000 pés, não há tráfego conhecido a informado, 8760, reporte ao passar 4.000 pés. Descendo para 4.000 pés, ajuste ao padrão no 0 ou no 3, é reportar 4.000 pés. Bravo, Serra Vitor no pátio 5, aguardando coordenação, Mike Vitoral. Gente, Mike Vitoral. Prossiga para o litoral, Mike Vitoral, para aguardando transferência de comunicações. É para o litoral, já no através de Pituaçu, Mike Vitoral. Desça para 2.000 pés, está autorizado ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado. Desce 2.000 e ILS X-Ray, chamará estabilizado, voo no 964. Santana 3805, chame o Centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 3835, 25 no Recife agora, 3805, boa tarde. Salvador, Salvador, boa tarde, Chimé 6, 190, 190, 190. 3326, identifique, voe direto posição ETAP, desça para o nível 050. 050, não para o ETAP, o Chimé 326. Localizador já está visual, até 3154. 3154, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895 para 3154. Autorizado. Obrigado. Trato Gomes Sabe, QMH 10013, autorizado, ponto piso 10, vento 120 grau 099. Centro de Verboso 1013, até 3154. Confirme, modulou para o controle? Então, hoje não é 6326, eu preciso voar para o 040. Autorizado. Prato, 6326. Essa posição está bem de frente para a duna, pode voar direto para a duna? Autorizado, 6326. Prato. Carafa, com o pé do farol de Itapuã, já supera o pitão azul. Metrô Rio 1-8, decimal 95, mais litoral. 95, agradece, Mike Victoral. Estou em Salvador, papapá, Mike Victoral. Mike Victoral, foi reporte no, na vertical do farol de Itapuã, informa a voz 321, aproximando o sinal no zero. Mantenha a vertical do farol de Itapuã e reporte visual com tráfego. Visual com tráfego, lado a lado sendo superado, Mike Victoral. 3154, informo helicóptero Robson 44, à sua direita, mantendo a linha do litoral sul. Não interfere com a sua aproximação. Afirmativo, está visual com medo já, só 3154. Salvador, é o Papatão Bianca Bel Bravo. Confirme para Salvador. É o Papatão Bianca Bel Bravo, senhor. Decolou de Serra Whisky Delta Lima, está com proa de Salvador. Está mantendo 500 pés na linha do litoral. Está com um a bordo, código 0140, Bianca Bel Bravo. Tom Bel Bravo é um Robson 44? Afirmativo, senhor. Gente, reporta Pituaçu. Já está passando Pituaçu, senhor. Verifique o seu transponder, não tenho indicações, senhor. Gente, bravo. Bono 964 estabilizou, ILS X-Ray. Bono 964, chame em torre, 1 no 8, decimal 95. Torre 1895, Bono 964. Yankee, Romeu Bravo, fique atento a tráfego fazendo espera, um helicóptero fazendo espera, o farol de Itapuã está avistando mesmo, um helicóptero? É, está visual comigo, não, senhor. Gente, então faça espera na presente posição, aguardando transferência de comunicações. Yankee, Bravo. Com bombas pela direita, aguardando instruções para cruzamento do campo, reporte visual com o Boeing. Já visual combined, a intenção é pouso no faixa 5, quando autorizado, mais literal. Gente, tem condições de prosseguir a retaguarda do Boeing 737? Afirma, retaguarda, sem interferir com o mesmo, Mike Vitor Alfa. Sente, Mike Vitor Alfa, reporte na vertical do pátio 5, sem interferência com a aeronave aproximando 1-0. Reportará na final do pátio 5, sem interferência com a aeronave da 1-0, aguardando o Mike Vitor Alfa. Corri, Salvador, gol no 964, passou externo e de aliás, check frame. Gol no 964, continua a aproximação. Aguarde autorização de pouso, informo dois helicópteros mantendo o setor do litoral sul e a pés, não interfere com a sua aproximação, autorizado o pouso pistola 0, vento 1430, grau 089. Tem que deve pouso, pistola 0, gol no 964. Oi, Salvador, é o Papa Tango e Eco Meu Bravo. Eco Meu Bravo, mantenha o setor, informo o helicóptero realizando espera na vertical do farol de Tapão, reporte visual comigo. Já avisou com o helicóptero. Gente, mantém a separação com o tráfego, informo que o tráfego irá prosseguir para pouso no pátio 5, a retaguarda do tráfego na final 1-0, Boeing 737. Gente, o Iano Bilbao também, intenção, pouso pátio 5 também, senhora. Gente, tem condições de prosseguir a retaguarda do tráfego Boeing 737 final 1-0, mantendo a separação com o Robson 44, também aproximando para o pátio 4, pois para o pátio 5. Sim, é, senhora, vai manter a separação visual do Mike de Alfa e do Boeing. Gente, Mike Vitor Alfa informa o helicóptero à sua esquerda, mantendo 500 pés, mantendo separação com o seu tráfego, aproximando também para o 45. Visual com tráfego? Visual com tráfego, bem afastado, Mike Vitor Alfa. Gente. Legal. Mike Vitor Alfa informa o bando de pássaros próximo ao seu desafio, o seu está sobrevoando.